Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E estamos aqui todos reunidos para falar uma coisa que todos gostam, de um hobby que todos aqui da staff são fanáticos. Então vamos lá, vamos falar sobre jogos de carta, de pôquer. É isso mesmo, pessoal? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Rapaz. Na verdade, não é todo mundo da equipe que gosta, porque tem gente aí que eu sei que não gosta. Tem uns senhores idosos. Né, Seiji? É, tem uns haterzinhos assim, mas é relevante. Eles vão ser convertidos para o lado do bem. Então, na verdade, estamos aqui para falar sobre TCG, Trading Card Game. Vamos falar aqui de alguns TCGs, os mais famosos. E é isso aí. Por enquanto, eu sou o Ivaldo Mugiwara e a culpa é do Kiba. Aqui é o Cabeça e eu acho que a gente devia desistir do Pokémon e jogar o TCG de Naruto. Com certeza. Eu acho que tem alguém aqui querendo ser expulso do Projeto X. Tem alguém com sérios problemas com a staff, né? Aqui é o Tio Panda e o Mook sempre dá sorte contra mim. Oh yeah. Eu desço o Mewtwo X na primeira rodada. Eu sou o Kiba e eu criei 7 monstros. Oh yeah, com certeza, sou um deles. Isso é uma piada interna que a gente vai explicar depois, né? Oh yeah. Bem, vamos falar um pouco da história dos card games, a história dos card games em geral, um pouco o que aconteceu aqui pelo Brasil também, enfim. Pra começar, Trading Card Game, né? Ou cartas de jogos trocáveis. Exato. Ou jogo de cartas trocáveis, talvez. Que lindo, né? Que ficaria em português, né? Então vamos manter com Trading Card Game entre nós, TCG. Tá? Já entra uma coisa que nunca fez sentido pra mim. Por que trading se ninguém nunca troca carta aqui, velho? Não, é que na verdade as cartas foram criadas com a ideia de serem trocáveis, né, véio? Exatamente. São cartas que têm diferenças entre si, a ponto de você poder trocar. Não é igual um baralho normal. É, mas tipo, porra, velho, você vai trocar o quê? Um dos parse por um... Não. Eu já troquei carta. Eu consegui uma boa troca. Quando eu fui pra Curitiba, eu fiz umas boas trocas pra mim. Eu também fiz já boas trocas em eventos, mas enfim. Eu particularmente nunca troquei carta assim, mega boga foda. Já troquei uma ou outra assim, mas eu tenho dó de trocar minhas cartas, né? A não ser quando você tem tipo 5 mil zumbates, tá ligado? Aí você pensa, eu preciso trocá-los, tá? Ah, eu por exemplo, tinha um amigo que colecionava Putiena de card, de SG de Pokémon. Nossa, Putiena? Tem tanto Pokémon legal, ele vai colecionar logo Putiena. Eu pensei a mesma coisa aqui. Tinha um cara em Campinas que colecionava Raichu, velho. Aí, Raichu já vale. Bem, inicialmente a gente já tava mandando muita informação, vocês perceberam que aqui o vício é Pokémon, TCG de Pokémon. Para o espanto da maioria, provavelmente, porque provavelmente quando eles viram aqui que era um podcast de TCG, eles estavam esperando o podcast de Magic. Oh, coisa fãs boa. De Magic se fodam. Não é bem assim. A gente vai explorar também, mas o foco nosso é Pokémon. A gente sempre foi mais viciado em Pokémon. Só fazer uma perguntinha. Vocês jogaram quais card games além do Pokémon? Yu-Gi-Oh! Eu prefiro não refalar alguns que eu joguei. Eu jogava Super Trunfo. Super Trunfo é um TCG? Você troca carta de Super Trunfo? Na verdade não se troca, né? É um jogo fechado. É como se fosse... Como é que chama aquele joguinho que o pessoal joga muito agora? Uno. Uno, como se fosse Uno. É um jogo fechado, cada um tem o seu, mas sei lá. É, porque você não monta um deck de Super Trunfo que você mistura carro com jogador de futebol, com dinossauro, não dá. Ia ser legal. Dinossauro ia ser maneiro. Ia ser maneiro. É, o seu dinossauro tem quantas cilindradas? Se eles vendessem os boosters de Super Trunfo, seria interessante com modelos novos de carro, sei lá, mas... Olha só, imagina. É, na verdade, o que o Mugi falou tá meio bizarro. A gente vai falar de todos os card games mais conhecidos aí que existem. Na verdade, assim, a gente vai dar uma passada rápida por ele. Isso, mas o nosso foco mesmo é Pokémon. Então, até vamos porque nessa. É o que a gente manja e... Por favor, haters de Magic, que a gente vai falar... Não vai falar tão bem. Por favor, se foque em sua fúria para o Rhodes, como sempre. E a vida é assim. Vamos falar, então, das histórias dos card games, como surgiu essa loucura aí. Os card games surgiram no começo do século XX, inicialmente com o objetivo de trazer cartas colecionáveis, onde os jogadores compravam as cartinhas, normalmente com o rosto de jogador de beisebol, futebol americano, ou personagens famosos, e trocavam as que vinham repetidas com seus amigos. Essa é a ideia inicial, né? Tanto que quem assistiu aquele filme dos Vingadores, o carinha lá colecionava a cartinha do Capitão América. É bem essa ideia. Na verdade, o que o Kiba falou de beisebol também é bem válido. Tem muitos card games, até hoje. Na verdade, é como a gente falou, é trading card games. É a ideia de você ter pra uma coleção também, né? E trocar as que você não tem com alguém e ter uma coleção fechada pra você. E tipo, pra quem perguntar aí, e qual é a diferença do card game pra uma figurinha que eu também troco quando eu compro algo? É que o card game, ele vem com informações. É, e você não cola ele num álbum, né? Exato. Exatamente. Mas é que assim, no começo, os card games, eles eram mesmo só com essa ideia, né? De você comprar o pacotinho e colecionar e trocar com seus amigos. É, eles eram só trading cards, né? Eles não eram games, você não tinha um jogo baseado nas cartas. Exatamente, eram trading cards. Isso, exatamente. Mas com o tempo, algumas pessoas tiveram a grande ideia. Por que a gente não vincula todas essas cartas que estamos lançando de uma forma que as pessoas consigam jogar essas cartas entre si? E assim a gente multiplica a nossa renda por 1 milhão. Oh, yeah. Né? Basicamente, essa ideia de estratégia nos jogos de cartas veio muito da influência dos RPGs, que estavam em ascensão na época, né? E aí foi aí que surgiu esse conceito de jogo de cartas. Você monta o seu baralho com as cartas colecionáveis, de acordo com uma estratégia, com um objetivo, e vai jogar contra outra pessoa como uma forma de batalha, né? Não é nem a questão de jogo mesmo, é mais a ideia de batalha, uma pessoa contra a outra. Oh, yeah. E deu certo. Tenho que falar que deu certo. Acho que o primeiro jogo que usa essa ideia mesmo de um deck pra batalha contra outro deck entre duas pessoas foi o Magic, né, que o nome completo é Magic the Gathering. Só como curiosidade, Gathering vem de coleta, seria uma palavra como coleta ou recolher, algo do gênero. Na verdade, a ideia é coleção, na verdade não é nem a palavra coleta em si, é a palavra coleção, porque a ideia é você colecionar as cartas de Magic. Magic é a coleção. A coleção, olha só, é verdade, não tinha pensado por esse lado. O Magic, aí, depois dessa... O Magic foi um sucesso instantâneo, né? Assim, foi absurdo o sucesso. E aí começaram a surgir os derivados. Os outros tipos de TCG que seguiram a fórmula, entre aspas, do Magic. Hoje o que a gente vai citar aqui é o Pokémon, que não surgiu como TCG originalmente. O Pokémon não, a primeira versão do Pokémon não foi em forma de TCG. E o Yu-Gi-Oh! Que... também não foi criado pra ser TCG. Na verdade, ele original. Foi, né? Não. Se você ver o mangá, a origem do mangá não tem nada a ver com as cartas. Elas são introduzidas depois. Bem, então... vamos começar a falar realmente de cada jogo em si. Vamos começar pelo grande Magic the Gathering. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Bom, o Magic the Gathering foi criado pelo game designer Richard Garfield em 1993, sendo um dos primeiros jogos de cartas que simulavam batalhas entre adversários. Rapidamente ele se tornou o mais popular card game e até hoje é um dos que possui mais jogadores ao redor do mundo. Atualmente já conta com mais de 10 mil cartas diferentes e milhares de estratégias possíveis e inimagináveis. Bem, a ideia é que cada jogador faça o papel de um poderoso mago, né? Conhecido como Andarilho dos Planos, ou Planeswalker. É uma entidade de pura energia capaz de se movimentar entre os vários planos do multiverso Magic, sem ser destruído pela entropia de mana. Quando você joga o Magic, ele simula pra você uma batalha entre dois magos. Os magos são os Planeswalkers. O que diz a lenda por trás é que um ser a cada 1 milhão nasce com uma centelha. Que seria tipo um dom, entre aspas. E algumas dessas pessoas, ou seres que nascem com a centelha, conseguem evoluir ou acendem essa centelha, que é um potencial mágico, que permite a possibilidade de viajar entre os planos. Porque Magic, ele não é um mundo fechado, um planeta. Como ele falou, são multiversos, onde cada universo tem a sua realidade, tem as suas lendas, os seus monstros, os seus territórios. Por isso a grande diversidade de seres, de magias, entendeu? Então, aí o que acontece? O Planeswalker, ele consegue invocar as criaturas pelo conhecimento que ele adquire viajando pelos mundos. Aí vem a ideia do Grimório, porque no Magic você não fala deck, você fala Grimório, que é um livro mágico, né? Então, na verdade, ele consegue invocar criaturas ou magias que ele conhece e aprende a fazer pelo multiverso de Magic. Só para entendimento geral da nação aqui, o Planeswalker aqui é o cara que seria o duelista ou o treinador Pokémon. Exatamente. Quando você joga, você está assumindo essa posição. Uma coisa interessante é que o Magic quase não se chamou Magic, né? Exato. O jogo, quando ele foi apresentado pela primeira vez, ele se chamava Mana Clash. Só que quando ele foi registrar o jogo, eles acharam melhor que chamasse Magic, e aí surgiu The Gathering, pra completar a palavra, pra não ficar só uma palavra como o nome do jogo, né? É, e o Mana Clash depois virou uma carta, né? É, o que faz sentido, porque toda a base do Magic é na mana, né? A gente vai explicar isso mais tarde, mas faz sentido, é um nome que faz sentido. Vamos à mecânica do jogo, então, pessoal. Eu, como uma pessoa que não entendi nada, a única coisa que eu sei por já ter jogado uma única batalha é que você tem monstros, equipamentos e cartas de energia, que são as manas, alguma coisa do gênero, né? Alguém me explica um pouco melhor. É, a gente não vai aprofundar muito, né? A gente vai falar assim, na verdade, uma abordagem bem básica do que é o Magic. Funciona mais ou menos assim: o Magic, ele é o jogo, ele tem 7 tipos de carta. Você tem feitiço, magia instantânea, equipamento, encantamento, criatura, artefato e o terreno. Esses 7 tipos são divididos em cores, que seria como que é o branco, azul, preto, vermelho e verde. Que seria um problema do Pokémon equivalente a fogo, elétrico, água. São os tipos das cartas. Exatamente. O terreno como eu disse, é a base do jogo. Um terreno, ele gera um ponto de mana, que seria um ponto de magia, né? Mana, a gente traduz isso como magia. E o ponto de mana é o que você precisa para invocar criaturas ou usar uma magia. Então, por exemplo, uma criatura X precisa de 3 pontos de mana vermelho ou montanha, né? Que na verdade a cor tem um tipo. E você precisa ter em campo 3 terrenos de montanha para poder invocar a criatura. Exato. Certo. E aí, ou você não precisa descartar a mana ou atrelar ela à sua criatura. Você só precisa virar. Só precisa mostrar ela em campo. Exato. Você faz um sinal de que ela está indisponível durante esse turno. É que é o lance de virar a carta, virar e desvirar, não tem? Tem, sim. Você, por exemplo, se você vira uma mana para invocar uma criatura agora, no próximo turno você pode desvirar ela para usar de novo. Ela não fica... E aí você não fica... Não é impossível de usar ela de novo. Pra reutilizar a mana pra ataque, essas coisas. Exato. Né? É que também é o jeito mais fácil de você também representar a ação que você tá fazendo naquela hora. É pra você também... Exatamente. Pra você saber quantas manas eu posso usar agora, quantas eu não posso usar. Mano, olha, eu tô pra falar que depois desse cast eu estou entendendo um pouco mais de Magic. Eu vou me interessar mais, vou jogar essa porra. Eu entendo muito pouco de Magic. Eu entendo de Magic é o que o Hideki me explicou aí na época que a galera jogava na escola, no colégio. Hideki, vulgo nosso grande amigo viciado em Magic, abraço. Exato. Eu joguei Magic há muito tempo. Eu jogava na... Isso é até uma coisa que não é legal de falar, mas eu jogava na Crisma. Na Crisma, na primeira comunhão. Palmas, durante palmas a aula de primeira comunhão. Cara. Palmas para o cabeça. Você jogava... Calma aí. Você jogava um negócio do Demon... Na Crisma. na Crisma não, não era Crisma, era na primeira comunhão. Na Crisma eu não jogava. Aí o objetivo do Magic é você reduzir os pontos de vida do adversário a zero. Você começa com 20 pontos, né? No Magic, pra você tirar essa vida, você vai ter que atacar os pontos de vida com criaturas ou magias, seja lá o que tira. Só que assim, aí tem uma diferença na questão de você atacar. No Yu-Gi-Oh!, que é o que a gente... E no Pokémon, você ataca a criatura do oponente. Nem sempre. No Yu-Gi-Oh! Você pode atacar o duelista. Não, sim, mas se ele tem um monstro em campo, você vai atacar o monstro. Certo? O principal do jogo é você atacar o monstro. Se ele não tem um monstro em campo, aí você ataca a vida. O que não acontece no Pokémon, porque se acaba seu monstro no Pokémon, você simplesmente perde. Mas no Yu-Gi-Oh!, se tem um monstro em campo, você ataca o monstro, você não ataca Exato. O adversário. Certo, beleza. No Magic, você ataca diretamente o adversário. Diretamente os pontos de vida. Isso, né? E cabe ao adversário escolher se ele vai querer tentar bloquear esse ataque ou não. Entendeu? Aí que você usa. Aí você pode usar a sua criatura pra bloquear o ataque. Entendeu? Aí o que acontece? Você usa essa criatura... Aí por isso que os monstros, ele tem... Eu não lembro agora qual lado que você... Quando você bloqueia, você usa o segundo. Porque os monstros tem, por exemplo, 1/1, por exemplo, um monstro. O primeiro 1 é de ataque. O segundo é de defesa. Então, por exemplo, você tem um monstro 1/1. Ele vai atacar 1. E se você precisar defender com ele, ele vai defender 1. Entendeu? Assim, se eu não me engano, também o jogo também funciona. Você toma 3 e o seu monstro defende 1, você só toma 2. É assim, né? Eu acho que não. Eu acho que você. Se o ataque é maior do que o defesa, o monstro é destruído. Mas eu acho que ele não toma diferença. O outro ponto interessante é que se você bloqueia. Por exemplo, eu usei o meu monstro pra bloquear o ataque do Mug, por exemplo. Eu vou ter que virar esse monstro. Eu viro porque eu fiz uma ação com ele. Quando chegar na minha vez, depois da do Mug, eu não vou poder atacar com esse monstro, porque ele já está virado. O virar seria algo como uma ação. É igual no RPG de mesa, que você tem ações por turno. Entendeu? Então se eu bloqueio com a criatura X, eu não vou poder atacar com ela no meu próximo turno. A mecânica do Magic era bem complicada assim no começo. Pra quem tá ouvindo e não entende nada de Magic, não é aqui que você vai aprender a jogar. Mas, realmente, me desculpe, né? Mas a mecânica do Magic era bem complicada, você precisa ter cartas na mão pra aprender... Precisa ler manual, precisa estar com uma pessoa que entenda, porque é bem complicado a gente se aprender. Até como um ponto engraçado, pensando nisso, como o Magic foi o mais antigo, ele não tinha base. Então ele acabava sendo mais complexo, porque ele não se inspirava em nada. Então ele criou a mecânica dele, uma mecânica velha, entre aspas, que depois os outros foram simplificando. Ele não tinha ideia do que ia ser difícil ou não pro público jogar. E o Magic tem uma coisa boa também, que ele é meio... ele é bem aberto, né? Na verdade, tudo é possível dentro do jogo, né? Tem até umas bizarrices aí. Até você falar que se o adversário dele... Se o adversário não tirar as calças jeans, ele perde o jogo. É. Isso aí é o seu jogo de Magic, Mug. Se você joga Magic assim... O Hideki já me falou isso. Isso daí é outra área do Magic, que é o Magic erótico. É o Magic erótico. Não, mas é que isso é até uma... Acredito que seja uma piada, que eu não ouvi falar dessa carta, mas é que assim, o Magic ele tem muita coisa que é piada. Então, por exemplo, tem uma só citando aqui, deixa eu ver se eu acho, tem uma carta que chama Goblin SWAT Team. Que é o seguinte, quando você baixa... Depois que você baixou a carta, Aí se a pessoa que baixou falar Goblin SWAT Team e o adversário não der um tapa na mesa em 5 segundos, o Goblin ganha ele ganha mais um. Então ele dobra a força. Caralho, é tipo truco, velho. Não, tipo Uno. É tipo... É... Então, tipo, se você falou assim, ah, eu vou baixar agora o meu Goblin SWAT Team. Se o cara não souber da habilidade e não falar em 5 segundos, o Goblin vai ganhar mais um. Entendeu? É uma coisa assim, então, ele tem várias piadas nesse estilo, entendeu? A ideia é uma brincadeira mesmo, né? Não é muito... É isso. Tá com cara de brincadeira, mas é legal, cara. Mas isso é efeito da carta, tipo, tá escrito na carta isso. É muito engraçado ele. Existem, lógico, existem cartas que brincam direto, né? Ele não é um jogo sério em toda a sua essência. Eu acho que dentre os três, pelo menos que a gente vai citar hoje, o Magic, ele é aquele que emula da melhor forma o que ele se propõe. E o Magic, ele é muito mais... Vocês podem brigar comigo, e fãs, briguem, mandem e-mail pro Hotz, quem se sentir ofendido. Mas ele é muito mais complexo e muito mais até imersivo em alguns pontos do que o Yu-Gi-Oh! E o Pokémon. Eu concordo com você. É, o Magic é um universo, cara. Também não tenho como discordar. Eu acho que você tem razão. Na verdade, o Magic, ele é bem... Como eu posso dizer? Ele faz com que a pessoa que joga, ela tem que viver o que ela tá jogando, sabe? Ele é o que mais se aproxima do RPG em si, na verdade. Eu particularmente acho o Magic muito legal. Por que eu não comecei a jogar ele aí? Por que eu não jogo Magic, né? Porque hoje eu me falta força de vontade pra aprender. Porque a gente tá explicando aqui, é um jogo complexo, né? Não tem jeito. E é um jogo que você se desatualiza muito rápido com relação às coleções. Exato. Sim, ele é um jogo que você não tem carta banida. Então se você não conhece... Todas, assim, quem conhece o maior número de cartas tá mais preparado pra jogar. Eu acho que aí custa canelada, cara. Eu acho que carta banida sim, velho. Não, tem, mas eles não banem a coleção como é no Pokémon. Ah, sim, não, são cartas específicas. Então, tem carta de 1993 que funciona hoje se você for jogar. Você pode sair em campeonato, entendeu? Isso que eu quis dizer. É. Essa é a vantagem dele pro TCG de Pokémon. É, o Pokémon, se você... É que o Pokémon é assim, se você ficar um ano parado, você tem que começar de novo, do zero. É, só rapidinho, só terminando o que eu ia falar, é que o Magic, ele é, pra mim, ele é um universo, né? Assim, você consegue enxergar, porque o Magic, você vai ter povo, você vai ter região específica, raça, você vai ter lenda dentro do Magic. Você pega, às vezes, as cartas, o primeiro TCG que introduziu aquela... Sabe aquela descrição... do que é a criatura, que não tem nada relevante pro jogo na mesa. Prepara, essa criatura é uma criatura mágica que solta bolas de fogo. Isso, ele traz uma imersão muito grande, porque, por exemplo, você lê a carta, você começa a entender a origem dessa carta, por que essa carta é importante. Tem seres, ou até tem, eu não lembro agora, tem um mago, que ele não existe a carta dele, mas ele é citado em várias outras cartas, porque ele cria tantas magias. Ou ele tem tantos grimórios diferentes? Ele tem uma história dentro dele. Né? É um universo à parte. É um universo à parte. Você aprende sobre aquele universo jogando. Então você tem o Goblin Rei. Do Goblin Rei, você lá, você tem o Goblin. Você vai entendendo as estruturas de cada raça, os costumes, a cultura das raças existentes dentro do Magic. Eu acho isso assim incrível, cara. Para se você sentar e quiser estudar, eu acho isso muito legal. Assim, o que eu tenho pra falar de Magic é que ele é um jogo que, pra mim, eu que joguei pouquíssimas vezes na minha infância, eu achava muito complexo. E hoje eu vejo que ele realmente é muito complexo. E eu sou um cara vulgo preguiçoso pra coisas complexas, entendeu? Então, às vezes eu posso até, tipo, ficar falando, pra mim Pokémon é melhor do que Magic, mas quando eu falo isso é no sentido que eu me divirto mais com Pokémon do que com Magic. Mas também não tiro a ideia de quem fala que Magic é melhor do que Pokémon, porque se diverte mais com Magic do que Pokémon, entendeu? Pra mim isso é de pessoa pra pessoa. E eu acho que na cultura da sociedade... uma coisa que eu acho extremamente ruim é que a sociedade vê com os outros olhos as pessoas que jogam Magic, entendeu? tipo, elas veem como quase um gordo granudo, sabe? E não é? Então... É, aquela coisa que a gente tem daí do estereótipo, né? A gente tem um estereótipo daquele cara que joga o Magic. É, e na verdade não é bem assim, entendeu? Não é bem assim porque, assim, a gente vai muito em locais que o pessoal joga Magic. Tem gordo granudo? Tem, mas não é só gordo granudo. Tem, mas tem pessoas de todos os tipos lá, na verdade. Eu tô zoando aqui falando que é, mas... É, os meus amigos que jogavam na época do ensino médio, eles, tipo, não eram, eram até pessoas escoladas. Eu acho que todo esse mundo, assim, que envolve RPG, card game, videogame até, o pessoal tem esse estereótipo, mas eu não me apego muito a isso, porque eu sei que não é assim, né, então... É, eu só comentando o que o Mugi falou, na verdade, com relação a Magic é melhor que Pokémon é melhor que Magic, isso depende muito da experiência que você tá procurando, cara. É, também acho. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de Pokémon, digamos assim, ela não acompanhou, não gosta, cara, Pokémon não vai ter graça nenhuma, o TCG de Pokémon. Gosta da série, né? Ai. Agora, uma participação aqui do nosso querido e amado Rods, amado por todos os nossos haters da vida. É, pra ele, a melhor carta ever. O que essa carta faz? Ele escreve assim: coloque seu primo no canhão, atire o canhão, procure outro primo. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Não faz nenhum sentido. É, algumas curiosidades, assim, quando a gente... Falando de Magic, é que, por exemplo, duas cartas dentro do universo de Magic têm ilustrações feitas por brasileiros. Uma é o Gigante de Brasa, Cinder Giant, e Donativo, que é Alms. É, ambas da série Alysius e foram ilustradas pelo Rogério Vilela. Nos Estados Unidos, a galera acredita que a carta mais rara que existe, acho que até deve ser mesmo, é a carta Proposal, que é a proposta. Que ela existe apenas uma em todo mundo, que o criador teria impresso a carta especialmente para pedir em casamento a sua atual esposa. Não tem nenhuma prova concreta que essa carta realmente exista, mas acredito que ela seja a carta mais rara em toda a história do Magic. Se é que o cara não destruiu... É, vai saber. Mole. Não, mas ele é casado com ela hoje, né? Ah, é? É. Manda aí a verdadeira carta mais rara, cabeça. Hoje, assim, a carta que é realmente a mais rara que a gente tem notícia... É 1996 World Champion, que é uma carta que tem uma única cópia, que foi dada ao Tom Champagne, campeão mundial do Magic 96. Não tem acento, né? E os originais e os fotolitos da impressão foram queimados, destruídos dentro da cerimônia, pra provar mesmo que não existe outra dessa carta. Mas peraí, qual que é o efeito dessa carta, você sabe? O efeito é o seguinte, não pode ser alvo de magia e nem de efeitos. O World Champion tem o poder e a resistência igual à quantidade de pontos de vida do adversário. Ou seja, se ele tem 20 pontos de vida, a carta bate 20. Se ele tem 18, a carta bate 18. Ou seja, ele tem a carta e ele ganhou o jogo. Basicamente. Ela é quase um Enfim. Enfim. O que dizem é que essa carta tá dentro de uma cúpula de vidro na casa do Tom. E que ele nunca usou ela. É, mas o que a gente pode falar de relatos... Essa é uma única carta que existe, por isso ela é a mais rara. Mas o que a gente pode falar da carta mais rara e cobiçada... Porque você consegue ter um acesso maior, né? Existe mais de uma carta. É a Black Lotus, pelo que tem aqui, né? Sim, que sim, a gente tem conhecimento. Ela é um artefato de custo zero, que quando sacrificado gera 3 manas de quaisquer cores... É, ela está sendo avaliada entre $275... Da coleção Limited. E $425... Da coleção Alpha. Se não me engano, a coleção Alpha foi a primeira. É a primeira coleção. Bem, carinho. Na não boa. É. Prefiro comprar alguma coisa melhor. Eu conversei... Esse fim de semana eu conversei com o pessoal, com um cara que joga Magic, assim, Serious Business... E ele pagou R$500 antes da coleção Limited. Ele pagou R$500 numa Black Lotus. Bem, então acho que a gente já abordou bastante até. Mais do que a gente pensava que ia abordar sobre Magic. E então vamos abordar agora um pouquinho do Yu-Gi-Oh! Card Game. ele foi criado pela Konami e foi baseado na série animada Yu-Gi-Oh! Que veio através do mangá Yu-Gi-Oh! Onde esses personagens jogam um jogo chamado Monstros de Duelo. Que criativo. Mas enfim. O jogo começou a ser produzido em massa em 2002, mas as primeiras cartas foram criadas por Kazuki Takahashi, o criador da série, em 1996. Ou seja, o Pegasus, na verdade, é o Kazuki Takahashi. Eu não gosto de Yu-Gi-Oh! Oh, é brincadeira, quem gosta de Yu-Gi-Oh! Não me odeia, viu? Eu odeio o Rods, não a mim. Eu odeio o Rods. Coitado do Rods. Mas ele foi um dos card games mais bem sucedidos do mundo, cara. O Yu-Gi-Oh! Era um jogo que eu jogava bastante no... Eu nunca joguei ele, tipo, carta física. Eu jogava bastante no em console, DS, PlayStation 1. Nossa, eu joguei muito do PlayStation 1, cara. O do PlayStation 1 não fazia muito sentido a lógica dele, mas eu jogava. Não, do PlayStation 1 ele não tinha lógica nenhuma com nada. Vocês chegaram a jogar o do PlayStation 2, que é o do List of the Roses? Eu joguei uma única vez. Que ele é uma mistura de... De Yu-Gi-Oh! Dados Masmorra, não é? É, tipo, você anda com a carta e tem que atacar a arena, tem terreno. Nossa, você tem que é bizarro demais esse jogo. É muito bizarro. Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Pelo meu PSP, muito Yu-Gi-Oh! No DS também... Game Boy Advance. Eu acho que o melhor Yu-Gi-Oh! Que eu já joguei também é PSP. Melhor, assim, pra console. O Yu-Gi-Oh! Eu realmente também joguei mais em videogame, né? Console. Porque você imagina assim, por que você vai jogar com cartas reais se você pode ter o mesmo joguinho que o seu amigo e jogar pelo videogame sem ter custo de compra, né? Essa é uma ideia para as pessoas que, tipo, não podem ter esse custo, né? Até porque o TCG de Pokémon que é o que a gente joga hoje. Beleza, a gente gasta dinheiro pra caralho com ele. Dinheiro não é dinheiro pra caralho. Só que o Pokémon, eu voltei a jogar quando eu já tinha um poder aquisitivo que condizia com esse com o jogo. Agora, na época que tava no hype do Yu-Gi-Oh!, eu não tinha esse dinheiro. Exatamente, todo, exatamente. Na época contigo. Do Yu-Gi-Oh! Eu jogava bastante, era moda e tal, tinha um desenho na TV, o anime na TV e tal. Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Na infância com o pessoal aqui do prédio e tal, a gente se divertia bastante. Mas o Yu-Gi-Oh! Ele cai num problema meio complicado, que é, pelo menos na época, não sei se hoje é assim, né? Porque hoje, que eu sei, mudou muito, é praticamente outro jogo hoje em dia. Mas porque ele caía muito no problema da ausência de cartas, tinha pouca variedade. Todo mundo tinha as mesmas cartas, todo mundo queria as mesmas cartas e todas as estratégias eram as mesmas, praticamente. Eu vejo esse problema do Yu-Gi-Oh! Como mau planejamento. Porque é o seguinte, eles lançam cartas muito fortes que você praticamente não tem como derrotar elas. Pelo Yu-Gi-Oh! Ser um jogo com poucos tipos de carta, você não tem muitas formas de criar tantas estratégias, por exemplo, como tem no Magic. Então, por exemplo, você pega uma criatura monstruosa, sei lá, de 8 mil pontos de ataque com 5 mil de defesa. Dificilmente você vai conseguir bater essa carta. Aí acaba chega aquele ponto que todo mundo tem essa carta. Aí mas um sabe qual é o problema? O problema do Yu-Gi-Oh! É o seguinte, você tem uma carta extremamente poderosa, você só vai conseguir bater essa carta se você tiver uma igual à do seu amigo, entendeu? Exatamente. Ou se você tiver, sei lá, uma carta armadilha ou uma carta mágica. Aí que cai no problema. Todo mundo tem o mesmo deck. Esse é o grande problema do Yu-Gi-Oh! É muito previsível. Então, Okiba, pra você, há tempos atrás podia até ser assim. Depois de um tempo já no Yu-Gi-Oh! Já tem muita variação de cartas, já tem muitas estratégias. Não fica muito na mesmice, não. Hoje, cara, cresceu muito a quantidade de cartas. É, porque faz todo sentido. O Yu-Gi-Oh! Ele fez um puta sucesso. Então, lançar carta nova é ganhar mais dinheiro. Então, obviamente. Mas é até aquela coisa. Como as cartas vieram por causa do anime e do mangá, teoricamente você começa a produzir as cartas que tem no anime e no mangá. E no anime e no mangá você não vai conseguir reproduzir milhares de cartas. Você vai reproduzir um ou outro deck. Exatamente. Então, e aí o que acontecia? Nós éramos crianças, eu e meus amigos. A gente jogava e queria as cartas que apareciam na televisão, né? Óbvio, não, aí é óbvio. Aí é óbvio, não tem o que discutir. Mas aí que vai também um ponto positivo no meu ponto de vista do Yu-Gi-Oh! Quando eles lançam uma nova coleção, tem uma série animada dessa coleção. O que, na minha opinião, facilita pra você entender o que teve de alterações no jogo, entendeu? Mas isso é um problema. Eu vejo alguns pontos como problema, porque a regra do Yu-Gi-Oh! Mudou muito. Mudou, sim, assim, mudanças bizarras, mudanças bruscas de uma temporada pra outra. Sim, também concordo. Ele se adapta de uma forma até... Sim, você... Peraí, mas vão jogar como agora? É assustador. Mas ele te explica de uma... Sim, pelo menos ele tem uma forma visual de te ensinar. É. Mas, voltando ao que o Kiba tava falando de combinações, eu já digo que depois de um tempo, quando você entra um pouco mais no mundo de Yu-Gi-Oh!, sem ser pelo que você vê pela televisão, sem ser que você vê pelo anime, ele tem várias combinações. Tanto é que, por exemplo, eu gostava muito de fazer um deck com Mahavaio, que é uma carta que aumenta seu ataque a cada carta de magia que você tem em campo. Você só colocava a carta de equipamento que aumentava, ele ficava muito overpower. Eu fazia um deck praticamente só de Mahavaio com carta de equipamento que aumentava por causa também de cartas e equipamentos. Era complexo. Mas... É, só que daí se seu amiguinho tinha um monstro de 8 mil de ataque, acabava com seu... Não, eu conseguia fazer uma Mahavaio de 12 mil de ataque, Nossa. É sério. Com as combinações que você tem de cartas e equipamento, dava pra fazer muito fácil cartas fortes, assim. Tem carta de equipamento que aumenta o ataque do monstro em 500 para cada carta de equipamento que está equipado naquele monstro. Rapidinho, entendeu? Só para saber, essa estratégia você criou ou você viu no desenho? Eu que criei. Ah, não tinha. Ninguém utilizou no anime e você copiou. E tem outra carta de equipamento que faz o monstro atacar duas vezes no turno. Entendeu? Caraca. Você não podia jogar com ele nunca. Com certeza. Em Yu-Gi-Oh! Como sempre, o objetivo é vencer o seu adversário, só que eles utilizam pontos de vida que são subtraídos diretamente da soma dos ataques dos monstros combatentes. Eles existem três tipos básicos de carta, né? Com algumas variações dentro desses tipos, mas são cartas monstros, mágicas e armadilhas. Basicamente, todo jogo tem variação, mas... Basicamente, dentro das cartas monstros tem outras variações, dentro das cartas mágicas tem outras variações. Eu acho que uma coisa que diferencia muito o Yu-Gi-Oh! Dos outros jogos é a questão da carta armadilha. Isso abre uma gama de estratégias pra você. E não é nem isso, sabe o que é o seguinte? Quando você tá jogando por Magic e Pokémon, quando você tá no seu turno, você tá seguro. Porque você sabe tudo o que pode acontecer. Quando você não tá, você não pode fazer nada. Você tem que ficar quietinho no seu canto e ver o que o seu adversário vai fazer. Com a carta armadilha, você tá naquela dúvida. Você vê o cara com a carta virada pra baixo e fala, caraca, mas se ele tiver, sei lá, o muro de espelho, sei lá como é que é o nome da carta. E se ele tiver não sei o quê? Então, quer dizer, dá um blefe, entra numa possibilidade de blefe muito legal. Isso que eu ia comentar, ele permite você blefar, uma coisa que os outros TCGs é meio complicado de fazer, né? Isso, na verdade, eu acho que o grande diferencial do Yu-Gi-Oh! Tá nisso, né? As cartas armadilhas. Sim. De você poder ferrar o seu amigo sem estar no seu turno, entendeu? Com certeza. Na verdade, não é só em cartas armadilhas isso. Isso também tá presente no efeito de cartas monstros. Não, mas o efeito você sabe, você lê a carta do adversário. Tipo, você sabe que pode acontecer, entendeu? Sim, mas se ela tiver virada pra baixo. Tem essa possibilidade que você não é obrigado a revelar o seu monstro, isso é verdade. Exatamente, você tá ali com um inseto comedor de homens virado pra baixo, você não sabe o que é, você vai atacar e ele, ao virar, vai devorar sua carta. Oh. Olha o nome da carta, inseto comedor de homens. E depois o pessoal na igreja fala mal, fica complicado, né? O Yu-Gi-Oh! Desses três tipos, ele é o único que você não se coloca numa posição fictícia. Então, por exemplo, você não é um treinador Pokémon. Você se coloca como duelista. Você é um jogador. Você não entra no mundo onde você está usando um monstro ou um Pokémon. Você está usando a sua carta. O que eu posso adicionar nessa sua fala aí é o seguinte, esses tempos pra cá tem surgido outros TCG, um deles é o Vanguard, e ele tem o mesmo objetivo, você é um duelista, né? E a gente não vai entrar em muito detalhe, mas é um TCG que tá em ascensão aí. E é uma cópia de Yu-Gi-Oh! E é uma cópia de Yu-Gi-Oh! Não sei, tô brincando, é uma cópia de Yu-Gi-Oh! Na verdade, não é uma cópia. Ele é mais parecido com o Yu-Gi-Oh! Porque, assim, se você fala de TCG, muita gente se baseia no Magic, sabe? E o Yu-Gi-Oh!, o Pokémon, o Vanguard vieram depois. Então, o Vanguard, ele se aproxima mais do Yu-Gi-Oh!, por isso que todo mundo fala que é cópia. Mas se você jogar e entender, não é. Não tem nada a ver um com o outro, até. O Yu-Gi-Oh! Ele sofreu uma mudança muito grande nas suas regras, porque no início não existia um limite sobre os monstros que você invoca e coloca no campo. E essa falta de limite fez com que muitas cartas ficassem inúteis, porque a pessoa podia colocar uma carta mais forte de uma vez e as cartas fracas não serviam pra nada. Na verdade, isso referente ao anime. No jogo de TCG, você sempre teve aquele o esquema de sacrifício. No começo não tinha. Não, no começo não. Se você pega o primeiro. Você lê no manual da primeira coleção, que eram os quatro, que era o Yugi, Joey, o Kaiba, o Pegasus, você, no livro você não tinha essa coisa de sacrifício. Não tinha? Não. Não, isso aí. A primeira vez que eu vi isso foi nos jogos de videogame, bem depois. Exato, tipo, por exemplo, nos jogos de DS. Você tem o lance de sacrifício. Pra mim sempre teve isso. Nossa. É, e o que eles fizeram? Pra que não, os monstros mais fracos não ficassem inúteis, eles começaram a criar o limite, né? Que você, pra colocar uma carta mais forte, você precisa colocar cartas mais fracas primeiro, né? Que são contadas pelas estrelas que tem na carta. E pra você usar a carta mais forte, você precisa sacrificar o número de estrelas que você tem na outra carta, pra poder usar ela. Interessante. Bem, a gente falou já muito de Yu-Gi-Oh! E de Magic, mas vamos ao assunto principal. Bakugan! Não. Que é o assunto que todos dominam aqui com aptidão e todos são extremamente viciados. Vamos ao TCG de Pokémon! Pokémon TCG surgiu inicialmente no Japão, obviamente, em 1997 pela Media Factory, como um jogo de cartas para acompanhar o sucesso dos jogos do Game Boy, né? Que tava vendendo pra caramba, vamos fazer um joguinho de cartas. Na verdade, no Japão, tudo vira jogo de cartas hoje em dia, porque isso deu muito certo por lá. Acho que desde do Magic, na verdade, antes do Magic já tinha bastante carta colecionável no Japão. E em 99 o jogo chegou aos Estados Unidos, quando começou a ser distribuído pela Wizards of the Coast, já que por lá o game estava fazendo bastante sucesso também. No Brasil, as cartas começaram a ser lançadas logo que a série começou a fazer sucesso. Teve um monte de variação, várias empresas já trabalharam com o Brasil, porque Pokémon teve uma grande queda aqui, teve troca, empresa que desistiu da série, outra empresa foi lá e comprou o direito, mas hoje parece que tá caminhando tudo bem, né? E quem tá distribuindo hoje aqui no Brasil é a Copag. Só comentando que a Wizard também é a distribuidora do Magic nos Estados Unidos, ou seja, eles arrecadam caminhões de dinheiro todo mês. Não, fora que, se eu não me engano, a Wizard of the Coast também é a distribuidora do D&D. Na verdade, a Wizard ela é bem forte nesse ramo de RPGs em geral, né, na verdade. Pokémon, eu creio que a gente começar a ficar falar muito aqui. Desculpem, porque todos aqui são grandes viciados nesse TCG. É culpa do Kiba, por quê? Porque eu tava passando numa loja no final do ano. Na verdade, não faz tanto tempo até que a gente joga, faz menos de um ano até. Olha pra ver o nível de vício como que foi. Em menos de um ano a gente conseguiu se viciar e muito. Ninguém jogava Pokémon aqui na equipe, a gente nem existia Projeto X ainda. Eu já tinha jogado. Antes. Não, claro, eu já tinha jogado, sim. Eu já tinha conhecido muito na infância, já joguei bastante, eu tinha até umas cartas perdidas aqui em casa e tal, mas eu não tinha mais muito costume. A gente não jogava assiduamente naquela época. É, eu... Aí eu tava com meu irmão num shopping, a gente comprou umas cartas, vamos jogar, aí a gente descobriu, aí a partir daí eu descobri que tinha um modo de se jogar online, hoje em dia, que foi criado pela Pokémon Company, pra fazer a galera jogar mais, né, comprar cartas e jogar tanto presencial quanto online. E aí eu apresentei pra galera e de repente tava todo mundo jogando. Na verdade foi legal porque como fazia tempo que o pessoal não jogava, a gente usou mais aqui o site pra reaprender, né, a jogar. E o que acontece? No site a gente acabou vendo as cartas novas, que a gente, querendo ou não, quando a gente jogava, eram aquelas cartas mais antigas e a gente não fazia ideia de como que tava hoje. Na verdade, assim, eu até fazia uma ideia porque eu acompanho a série há anos, né? Você é um caso à parte, você é um pokémoníaco. Mas eu não tava muito Pokémon e tal, eu gosto, mas o único que eu não me interesso muito era o TCG. Era sempre assim, né? O TCG eu não me interesso muito. Até que eu falei, vou começar a jogar. E comecei. Mas não é de hoje que eu conheço o TCG. Eu conheço o TCG há muito tempo. Eu jogava na época de emulador de Game Boy, eu jogava Pokémon TCG. Eu aprendi a jogar TCG no Game Boy, cara. No Game Boy Color. Eu também aprendi a jogar no Game Boy. Eu também aprendi a jogar TCG no Game Boy. Na verdade, não. Eu aprendi a jogar TCG de Pokémon quando um belo dia eu estava indo pro... Eu estava no supermercado... Marca francesa? Carreiro, vou falar o nome. Francês. E tinha um carro... E era... Era... A ascensão de Pokémon no Brasil. Tinha acabado de chegar. Eu era pirralhinho, tá ligado? Tinha acabado de chegar as cartas. E tinha lá, tipo, um negócio Pokémon. Eu, como toda criança, falava... Pokémon é legal, vou lá ver. Aí tinha um cara lá que ensinava você a jogar Pokémon. E até hoje eu quero saber o que se deu com aquele cara. Porque ele foi um cara... Mentor dele. Foi o mentor. Tem uma dívida enorme com ele. Ele me ensinou a jogar Pokémon. Cara. Ah, eu conheci o TCG de Pokémon quando eu tinha 12 anos. Eu tinha uns amigos que... Eles tinham mais dinheiro, sabe aqueles amigos ricos que todo mundo tem? Que geralmente são filhinhos de papai. Eu tenho. Um deles chama Mug. Então, eu conheci por causa deles, porque eles tinham dinheiro. E TCG sempre foi caro, né? Até hoje é caro. Até hoje é caro, sabe? E foi por causa deles que eu conheci o TCG de Pokémon. E eles me deram, inclusive, algumas cartas. Como eles eram ricos, né? Novamente... Eles tinham cartas sobrando. Então eles me deram algumas cartas. Pô, os meus amigos eram ricos, mas não eram generosos, não. Os meus também. Eram ricos e ainda eram egoístas ainda. Enfim. Eu conheci o TCG de Pokémon na livraria que tinha aqui na minha cidade. A cidade que tem o Batman. Não é Gotham City, é o Baté. Tinha uma livraria, que era o Livrão na época, e tinha um stand gigante de TCG. E cara, a hora que eu vi, tipo, Pokémon em carta, eu fiquei louco. E aí, só que, lógico, eu não comprei, aí eu comprei o cartucho de Game Boy e fiquei feliz no cartucho de Game Boy. Bom, eu conheci há muito tempo também. Na verdade, eu conheci quando a série teve os filmes lá de Pokémon que você ia no cinema e ganhava o card, né? É verdade, no filme do Mewtwo eles deram o card. Eu lembro que eu ganhei o card do, se eu não me engano, era dos três pássaros lendários que estavam dando no segundo filme. Sim, exatamente. E eu ganhei e comecei a me interessar. E eu comecei, na época eu tava patinando na internet, que tava começando a internet no Brasil, né, a virar pop. Aí eu fui e comecei a pesquisar e descobri, né, que era o TCG de Pokémon e tal. Obviamente eu também não tinha dinheiro na época pra comprar. E comecei a jogar pelo emulador, no emulador de Game Boy. Muito tempo depois eu comprei minhas primeiras cartas, assim como colecionador, aquele cara que tem um monte de cartas, mas não sabe jogar. E só muito, muito, muito tempo depois mesmo que eu comecei a jogar, que foi agora, no ano passado, que aí eu descobri as maravilhas do universo Pokémon. E é engraçado como, pelo menos pra mim, é muito simples o jogo, se você for pensar, cara. Pô, a gente aprendeu, pelo menos eu, o Mug e o Panda, aprendemos com um jogo de Game Boy em inglês, cara. Na verdade, o jogo é simples, porque assim, Pokémon, querendo ou não, é uma série pra mais novos, pra pessoas mais novas. E o jogo foi feito pensando nesse público, né? Não foi feito pensando num público mais velho. Sim. Então, em tese, o Pokémon, ele é mais simples que os outros, não tem... Como dizer que não é? E queira ou não, aqui, todo mundo que tá aqui aprendeu a inglês com esse jogo pela necessidade de jogar. E outra. Cara, eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei uma semana travado na bosta do tutorial, Porque eu queria atacar com o golpe mais forte e o professor não deixava, ele queria que eu atacasse com o mais fraco. E aí eu travava no tutorial. Maldito tutorial. Ah, é verdade, o tutorial ele não deixava atacar com o Era um saco, cara. Era um saco tutorial. O tutorial você tem que fazer exatamente o que ele fala. Aí se você erra, ele te mostra escrito todos os passos de novo. Tipo, idiota, olha aqui. Eu já falei o que você tem que fazer. Ó, mas vocês são meio burros, porque naquela época já tinha ROM traduzida, então eu joguei em português. Enfim, vamos falar aqui da mecânica do jogo, desse enorme jogo, desse ótimo jogo que é o Pokémon TCG. O jogo ele é baseado na mecânica do jogo de Game Boy, onde você pode usar até 6 pokémons. Pra limitar o jogo, eles criaram os prizes, que você pode ter 6 prizes, e a cada pokémon derrotado, você ganha um deles. Você pode acabar usando até mais de 6 pokémon no jogo, mas que podem morrer são 6. Então essa é a ideia. O jogo ele não é totalmente fiel ao Game Boy, mas ele é baseado no Game Boy. Então se você entende do Game Boy, você basicamente entende o TCG, em tese, né? Tem algumas bizarrices aí no meio, que juntaram tipo, mas a gente deixa passar. Mas justamente pra essa bizarrice do tipo, eles fizeram a resistência à fraqueza, que é pra assimilar mais ao tipo real que o Pokémon é, né? É que assim, não, você não consegue ter no TCG toda a gama de tipos que tem no Pokémon real, entendeu? Porque assim, no Pokémon, a série, a gente tem hoje 17 tipos. E só que um mesmo Pokémon, ele pode ter 2 tipos. Então isso dá mais de 200 possíveis combinações. Pra simplificar isso, eles dividiram, se eu não me engano, em 7 tipos que existem. Na verdade, são 6. São 6 tipos, agora vai entrar o sétimo, que é o dragão. Então, o que acontece? Vai ficar uma gama de tipos reduzida. Mas é por isso que tem as resistências também. Às vezes o Pokémon tem um tipo, mas as resistências vão se diferenciando pra cada tipo do Pokémon, entendeu? Até porque vira bagunça, né, velho? Mas ainda assim é bizarro um Pokémon fogo tomar dano pra lutador. Dobro pra lutador, mas vamos lá. Porque é terra. Porque tá no mesmo tipo, por exemplo. Se você tem um Pokémon fogo com fraqueza a pedra, originalmente, uma Machamp do Rods pode bater, por exemplo. Esse é o grande problema, por isso que criaram a fraqueza e a resistência, pro monstrinho da carta ser mais fiel ao monstrinho do Game Boy, não necessariamente o tipo da carta sendo o mesmo tipo do Game Boy. Em Pokémon TCG, os ataques são feitos através de cartas de energia, que variam de acordo com os tipos de cada monstrinho e de cada golpe. As energias são equipadas nas cartas de monstro que habilitam o uso dos ataques. Então, em Pokémon existem 3 tipos de cartas, que são itens, monstros e energias. Existem vários tipos de energias, da mesma forma que existem vários tipos de monstros e da mesma forma que existem vários tipos de itens. Os itens são os que se dividem mais claramente, que se dividem em suporte, estádio e o item propriamente dito, né? Os monstros, eles podem ter habilidades especiais que são habilitadas quando eles entram em campo ou quando eles entram em batalha. Os monstros, eles são derrotados quando o HP dele chega a 0. O Pokémon, ele tem uma questão muito, muito grande de cálculo. Você tem que ficar calculando muita coisa. Mas aí, pra você calcular, eles criaram os itenzinhos, que são os marcadores que você coloca no Pokémon pra você não se perder nos cálculos aí. Muitas vezes a gente ainda se perde mesmo com o marcador. E né? Fora que marcador é um negócio desgraçado que some, né? Você começa a jogar com 20, daqui a 3 semanas você tem 5. Durante os turnos, os jogadores podem colocar novos monstros em campo, totalizando no máximo 6 no campo, mas ele pode colocar mais caso um deles morra. Não que ele possa perder mais de 6, mas ele pode colocar mais de 6 pra jogar. Eles podem evoluir Pokémon que já estavam no campo, eles podem colocar cartas energias, item e ou suporte, né? Porque pode colocar os dois tipos. Porém, o suporte é só um por turno, né? O suporte e a energia é só uma por turno, mas as outras cartas ele pode colocar quantas ele quiser. As cartas itens são utilizadas livremente durante os turnos, enquanto que as cartas suporte podem ser utilizadas apenas uma vez. Existem também as cartas estádio, elas são menos comuns, mas elas também existem, né? Tem pouca gente que usa e não existem muitas também. Mas elas criam alguma alteração na luta para ambos os lados. Por exemplo, ela pode fazer com que todo turno os pokémons que estão em campo, eles curem 10 de HP, por exemplo. Pode fazer sempre assim. E lembrando que quando, se tem um estádio e você joga outro, o primeiro é descartado, não mantém os dois. Isso, não pode ficar duas em campo, né? Nunca, nunca você vai... É que nem a carta campo de Yu-Gi-Oh, né? Quando você tira um campo, vem entra outro. A mecânica do Pokémon TCG, ela é bem simples, né? Bem mais simples que os outros. Acho que ela chega a ser mais fácil até que o Yu-Gi-Oh. Que o Yu-Gi-Oh não é tão difícil de se jogar. Mas o Pokémon é mais fácil que o Yu-Gi-Oh até. É, eu acho o Yu-Gi-Oh, por você ter o suporte do desenho, ele acaba sendo um pouco até mais intuitivo de você jogar. O Pokémon, ele até tem o suporte do Game Boy, só que assim, é uma das coisas que eu ia falar também. Pra quem se interessar pelo TCG e for jogar pelo Game Boy, só toma cuidado, cara, que tá muito desatualizado. Da primeira coleção... Tá totalmente desatualizado. Assim, com as regras, ele ainda tá atualizadinho. As regras são as mesmas até hoje, não mudou. O que muda é que hoje o nível de cartas é diferente das cartas do passado. Você não consegue ganhar de uma pessoa com cartas de hoje se você usa cartas do passado. Por exemplo, meu deck é um deck antigo. Eu tenho hoje no meu deck um Pokémon X, que hoje tem Pokémons normais que são mais fortes que o meu. Por exemplo, o meu X não é tão mais forte. Mas o seu deck dá trabalho ainda, cara. Por ele ser pela questão de tipo, né? De ele misturar tipo e ele quebra essa coisa da estratégia. É, na verdade teve uma coleção também que é a coleção Delta, que na minha opinião é uma coleção muito legal, ainda mais pra colecionador, que você tem pokémons com tipos trocados, por exemplo um Charmander elétrico, entendeu? Que inclusive eu acho legal se eles lançassem uma Delta atualizada, né, velho? Nossa, isso é muito bom. O nível do Pokémon que tem agora. O legal da Delta é que ela aumentou a possibilidade de estratégia de uma forma gigante, né? Ela não faz sentido nenhum, mas ela tem boas estratégias. É, dentro do universo de Pokémon não faz o menor sentido. Mas é, no ponto de variedade de estratégia, possibilidade de combinação, aumenta muito. O que eu acho também legal em Pokémon, às vezes, são as ilustrações. Tem até coleção que sai, por exemplo, a carta X em uma coleção... O pessoal que viu que deu certo aquela coleção, aquela carta, eles retornam a mesma carta, só que shiny. Uma coisa interessante que eu queria falar também era até uma crítica, né, ao TCG de Pokémon. Porque, assim, muita gente começa a jogar o TCG por causa dos jogos do Game Boy, DS e tal. E é bem diferente, sabe? Eles tentam recriar um jeito de jogar que você tem no DS com as cartas. Não é a mesma coisa e nunca vai ser. Total. Pra mim, o Pokémon... É o que menos consegue emular a experiência que ele propõe. Exatamente. No Pokémon, você assume o papel de um treinador Pokémon buscando ser o mestre Pokémon. E se você for comparar a experiência de jogar no DS com a experiência de jogar no TCG de carta, não se compara. Não se compara. Até porque o TCG de Pokémon, ele se baseia muito na sorte. É, demais. A estratégia ajuda, claro. Toda estratégia ajuda. Mas se você não tiver sorte, você não ganha. Basicamente é essa. O anda que eu diga. Não, tipo assim, não há inteligência que vença no Pokémon, entendeu? Tipo, o Pokémon você não consegue zerar o nível de azar, entendeu? Com estratégia. É. Falando em sorte, em Pokémon, uma coisa que eu não gosto nem um pouco, tem muita carta que é baseada em uma seguinte sorte. Cara ou coroa? Tem muita carta assim. É, mas sabe por que isso aí? É que o Pokémon tem golpe que depende de sorte. Os golpes têm o accuracy, alguns golpes. E isso eles tentaram emular isso também nas cartas. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, no caso do, se não me engano, é Fury Spices, né? Que você pode dar 2 a 5 vezes, por exemplo. Fury Attack, muito obrigado. É, mas aí que tá um problema, né? Você tem um ataque que a cura se é 80, vamos supor, no DS. Você vai no TCG, você tem que jogar cara ou coroa. Já caiu pra 50%. Claro, isso, né, isso, em hipótese alguma, diminui a diversão que você tem jogando. O jogo é extremamente divertido. Tem suas falhas? Tem, mas é ótimo. Só que assim, a gente tá difamando o jogo também. A gente tá deixando bem claro... Pra quem quiser começar a jogar, que é um jogo que depende de sorte também. É, exatamente. E uma coisa que eu também queria comentar com relação ao Pokémon, é que por ele ser totalmente baseado nos Pokémons existentes, No jogo e no anime, ele fica muito limitado a quantidade. Então, por exemplo, se você for pegar todos os Charizards que já saíram até hoje, você tem, sei lá, 50 Charizards de carta. Isso deixa o jogo um pouco repetitivo, se você... Mas nem tanto, porque você pode utilizar isso pra estratégia. Utilizar evoluções de uma coleção diferente. Mas é isso que eu ia falar. Se as coleções pudessem ser utilizadas sempre, mas não, você vai banindo coleção. Exato. Esse é o maior problema do Pokémon é esse. É, o problema de Pokémon é que ele não bane uma carta, ele bane coleções, entendeu? Então, e isso é o problema porque acontece o quê? Os decks ficam limitados. É o caso, por exemplo, hoje você vai jogar um campeonato top. Cara, quem não tem um deck com 4, sei lá, 4 Pokémon Communicator, 4 Double Corless e um Mewtwo X, não é um deck forte. Não é um deck forte. Você entende? É, isso diminui muito a possibilidade de estratégias que você tem, né? O jogo fica limitado. Exato. Demais. Pra você jogar com amigos, tudo bem, você pode usar qualquer carta. Mas isso também é um problema, porque se você vai com um deck antigo, você não consegue ganhar. Um que até tá hoje fazendo podcast, que é o Rods, ele tem, por exemplo, ele montou um deck fechadinho com estratégia. O deck dele vai cair praticamente 100% porque vai banir a coleção que ele usava. A estratégia dele, pelo menos 50% vai cair. A estratégia dele não vai poder ser usada mais. Exato, ele vai ter que arrumar outra estratégia. É, o problema é que assim, em 6 meses ele perde a estratégia dele pra outra estratégia que vai surgir. E vai ter que comprar mais cartas e comprar mais decks. Por isso, na minha opinião, Pokémon, ele não é só muito viciante. Você tem que comprar as cartas porque ele é muito viciante. Você tem que comprar as cartas sempre porque você sempre tem que ficar atualizado. Então ele é um trading card game, na minha opinião, dos mais caros que tem. Porque se você não estiver atualizado, você não tem como jogar. Diferente de Yu-Gi-Oh! E de Magic. O Yu-Gi-Oh! Se você for pegar as primeiras cartas, depois com a mudança de regra com relação ao sacrifício, algumas cartas ficaram meio obsoletas. Mas mesmo assim, você pode usar o dragão branco de olhos azuis até hoje, se você quiser. No Pokémon já não. O meu deck tá completamente desatualizado há anos. Pra se ter uma ideia de Pokémon, a diferença... Quando surgiu, o HP mais alto que tinha, se não me engano, era 80, 90. Era 100, era 100. 100. É, não, 100 era o top, né? Que era a carta mais top. É, o 100 era o Machamp. Hoje em dia, a carta mais forte tem 180. Não, tem 200. Tem um Wailord que tem 200 de HP. 200. É, mas o Wailord ele não é tão forte assim, né? Aí, então, mas por exemplo, o meu Pokémon, ele precisa de 4 energias pra bater 80. Hoje isso é absurdo. Se eu tiver uma carta, tipo, terceira evolução pra ter 4 energias de bater 80, eu não uso. Hoje em dia, com 2 energias, você bate 80, tranquilo até. Enfim, não vamos falar tanto de ataque, de HP dos pokémons, mas enfim, Pokémon em si é um TCG que eu acho que é pra se jogar com os amigos, é muito legal, muito divertido, só jogando mesmo pra poder ter essa emoção, essa sensação, a sensação de abrir um Buster é única. Mas é em qualquer TCG, né? Não só Pokémon. Em qualquer TCG, é óbvio. Assim, uma coisa legal também é que não dá pra comparar com outros TCGs. Nenhum TCG pra mim é comparável. Não, nenhum é comparável. Cada um tem sua particularidade. Exatamente, cada um tem sua diversão e todos podem ser jogados pela mesma pessoa e a mesma pessoa pode se divertir com todos, eu acho. Bem, a gente colocou em cache aqui Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Que são os três principais TCGs que tem. São os três que são mais jogados, que mais diverte as pessoas. Tem outros, a gente não vai estar abordando, mas saibam que tem outros, tem vários outros. Pra você ter uma noção, cada série japonesa que faz sucesso tem um TCG sobre ela. Você tem uma noção? Tem TCG de Big Brother. Tem vendendo. Sério. Mas enfim, então, o que a gente deixa pra você? Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! São os mais famosos. Tem outros em ascensão, como Vanguard e outros. Veja qual que pra você é o que mais se encaixa ao seu gosto. Escolha pra você. Eu não recomendo você ser um mestre do TCG e começar a jogar todos, porque TCG é um hobby muito caro. A não ser que você seja o Mugi, você não vai conseguir fazer isso. É. Então, escolha apenas um. Para economizar, tá? Então a gente fica por aqui. O próximo episódio desse tipo de jogo vai ser Beyblade Bakugan. É o Bakugan, que é o Yu-Gi-Oh! Com Beyblade. É. Deixa quieto, sem ideias futuras aí. É, aliás, se vocês quiserem caches disso aí, coloquem, mas a gente não vai fazer mesmo assim. E se você gosta de algum TCG que a gente não comentou aqui, fala nos comentários, que quem sabe não aparece um cast no futuro sobre ele também. É, até porque a gente não conhece tudo, né, galera? A gente fica conhecendo. É, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Joguem TCG com vigor. E quando vocês ganharem do seu adversário, falem na sua cara! Na sua cara! Ouviu, Rods? O Rods pediu pra colocar aqui uma informação importante, é que tá 5-0 pra ele contra o Mug no TCG de Pokémon. Mentira. Mentira. Bom, falou, galera, até mais. Falou, galera, falou, é isso, galera. Aí, fui. Aê, caixa de entrada! Open Gangnam Style. Gangnam Style. E aí, galera, estamos começando aqui mais um Caixa de Entrada. E hoje estou eu e... O Mug, estou aqui, só que eu tô com preguiça, o Kiba vai falar. Ah, é, eu sou o Kiba, esqueci de falar meu nome. Mas enfim, estamos aqui hoje para ler um pouquinho dos e-mails que chegaram nessa semana, do podcast número 002 que nós lançamos, para ler alguns comentários. E vocês que estão ouvindo aí Gangnam Style, vejam que a culpa é do Mug, não foi eu que quis pôr essa música, tá? Como assim? Eu não editei isso daqui. Eu juro que eu não editei, eu falei, Kiba, edita, eu tô cansado. Não vou fazer nada. Ele que quis pôr Gangnam Style aqui, então nós vamos ouvir Gangnam Style até o final. E se a gente estiver vivo no final, vocês ouvem os erros do podcast, senão não vai ter erro. Que bom, eu gostei, não me importa. Coloca Gangnam Style ainda naquele looping do elevador, só aquela parte. Mas não é vídeo, é áudio. Então, pega aquele áudio só, fica eternamente. Não vou conseguir baixar, porque é eternamente. É mesmo. Mas tudo bem. E anunciando nossos parceiros, eu queria mandar um salve pro pessoal da Mini Clouds, da Level One Podcast, da Otaku Company, Legcast, da Npare, aliás, menor que 3 pro Mário Toledo, que nós gravamos um podcast com eles, vai sair esses tempos aí, acho que deve sair entre hoje e amanhã, né? É, deve estar saindo ou hoje ou amanhã. É isso aí. O Dollar Cash e o Otacrazy. Que o Mugi tem um recadinho deles aí pra falar pra vocês. Sim, o Luigi veio falar comigo aí, ele tá pedindo pra anunciar aqui que eles estão procurando por colunista de games e tem 2 vagas em aberto. Então, se você quiser ser colunista de games, é lá pelo Otacrazy, manda e-mail pra gente que a gente te redireciona pelo Otacrazy, ou entra direto em contato com o pessoal do Otacrazy. É só entrar lá nos bannerzinhos da gente lá na direita do site. E entra no site do Otacrazy e entra em contato com eles. Eu queria mandar um recadinho também, que essa semana eu participei do Blastcast, né? Que é o podcast do Nintendo Blast, lá do site que eu faço parte também, além do Projeto X. E a gente falou um pouquinho do novo console da Nintendo, Wii U. E se vocês gostam de videogame, gostam de Nintendo, escutem, que tá bem divertido também. E tem bastante informação legal pra vocês. E tem até uma informação da galera que foi pra E3, que tava dando uns depoimentos legais lá. Bacana. E agora vamos começar os e-mails dessa semana. O primeiro e-mail é do Andrew Souza, do Porrada Cast. O Mug vai ler o e-mail dele aí pra vocês. Então, ele começa aqui escrevendo: Olá, amigos do Projeto X. Aqui quem vos escreve é o Andrew de Souza Alves, 16 anos, Itaquatetuba, São Paulo. Eu adoro falar isso. Itaquá. Essa cidade é um trava-língua, né? Itaquaquecetuba. E lembrando aqui, ele é o editor host do Porrada Cast, né? Ele escreve aqui, curtiu bastante o episódio 2. Ele fala que está gostando muito do trabalho da gente e que irá acompanhar sempre que tiver episódio novo. Ele complementa aqui, fala: e irei ler as colunas do site também. Enfim, sobre o cast, eu irei falar de uma adaptação de uma série de quadrinhos muito boa, que é o filme O Corvo, que é interpretado por Brandon Lee no papel de Eric Draven. Pra quem não conhece, é a história do filme HQ do Corvo. É sobre um cara que volta do mundo dos mortos pra vingar a sua morte e a morte de sua namorada. É um ótimo filme, ele recomenda. E manda um abraço pra todos e falar até a semana que vem. Esse filme deve ser meio bizarro, depois eu vou procurar pra assistir, deve ser bom. Até tem um background meio dark em cima do Corvo, mas enfim, não vou entrar em detalhes sobre o próprio ator, que é o Brandon Lee. Agora a gente vai ler alguns comentários pra vocês das matérias e do podcast dessa semana, porque a gente tem a sessão Comentando o Comentário, que foi criada pelo nosso amigo Jim. Exato, Jim, que tem algumas ideias realmente muito boas. Algumas bizarras, mas muito boas. Abrindo aqui então a sessão, o primeiro comentário que vamos falar é o do Madin, na postagem que a minha indicação de Arya no Kish. Ele escreveu bastante lá, ele escreveu na verdade tipo, mesma quantidade de coisa que eu escrevi na postagem, ele escreveu no comentário quase. Ele não assistiu Arya no Kish ainda, mas ele chegou a se interessar, ele já tinha assistido Giant Killing, ele até concordou algumas coisas que eu escrevi na postagem, e pelo que ele falou, ele se interessou com a indicação e veio atrás de assistir Arya no Kish. Ele esperava que o Mug, como o Mug escreveu aí um texto, que é uma coisa muito difícil de acontecer, ele esperava que houvessem alguns erros críticos, né? Porque o Mug, não sei se vocês sabem, mas o Mug ele não sabe escrever. Exato. E eu só queria deixar claro aqui que teve revisão e que fui eu que revisei. E segundo a Fer, seria insensato deixar o Mug postar alguma coisa sem uma revisão. Enfim, eu esqueço muito de ponto, vírgula, tio, acentos, concordâncias e essas coisas de gênero de português que... whatever. Ou seja, ele não sabe falar português, mas ele não sabe falar idioma nenhum. Exato. Porque todos os idiomas têm isso, né? Enfim. Não, acento o inglês não tem, mas tudo bem. E ele realmente pergunta, né, a respeito se teve uma revisão. E, gente, sempre leio ali no finalzinho dos meus posts, vai estar quem revisou meu texto, porque vai sempre ter alguém revisando meu texto. E provavelmente vai ser eu, enfim. O próximo comentário veio do Torro Chique, que ele comentou na review de New Super Mario Bros. 2, que eu postei na terça-feira. Ele comentou que uma piada muito recorrente é que todos os jogos que o Miyamoto faz são inspirados em alguma coisa na vida dele. E o jogo fala muito de moedas, de coletar moedas, de ficar rico. Sou rica! Mas eu queria deixar claro que o Miyamoto não participou desse jogo, então provavelmente tem outra pessoa muito rica lá na Nintendo que ajudou a fazer esse jogo lá, pra ele ter tanto dinheiro assim. Agora a gente vai falar um pouquinho dos comentários que tiveram no podcast número 002, adaptações. Então, vamos lá. O Cold War comentou no podcast falando de algumas adaptações que ele achou ruim também, como Street Fighter e o live action de Initial D. Ah, falando em Street Fighter, o Mario Toledo ele comentou sobre um filme que ele acha pior que Dragon Ball Evolution, que é o A Lenda de Chun-Li. Exato, exatamente. Que também é muito ruim. Tanto Street Fighter quanto A Lenda de Chun-Li é muito ruim. Teve gente que falou de falou bem de filmes, né? Teve gente que comentou de filmes que gostou. Um deles foi o Alexandre Nunes. Alexandre Nunes? Será que ele é parente do Rods? Deve ser irmão do Rods. Rodrigo Nunes! Ele falou bem de um filme que é o... O Último Mestre Noir. The Last Airblender, né? Que é a adaptação daquela animação americana, o Avatar, né? Exatamente. Sei lá, na minha opinião não chega a ser tão bom, mas enfim. Teve um desconhecido que não colocou o nome, que falou que ele tem morra de vontade de ler Poderoso Chefão. É, ele colocou Guash. Será que o nick dele não é Guash? Se você tá ouvindo esse comentário, depois fale seu nome pra gente, que a gente comenta seu nome na próxima leitura de e-mails. Pessoal, não coloque seu nome nos comentários como Guash, a não ser que esse realmente seja seu nick, que eu acho difícil. Se não tiver o nick, põe seu nome. Põe seu nome. Bem, e teve, lógico, pessoas que também falaram que concordaram com o que a gente falou. Teve poucas, mas teve pessoas que também não acharam tanto o que a gente falou. Mas eu acho que é isso, não tem muito mais a acrescentar de comentários. Ah, teve um amigo meu, o Ren, que ele comentou que ele não ia nem ler o livro do Assassin's Creed por causa do podcast. Não faça isso, leia o livro. Leia o livro. Veja como ele é ruim. Mas enfim. A gente deixa aqui uma mega indicação, tá? Pra você que terminou de escutar aqui o podcast 003 de TCG e quer saber de mais uma coisa muito boa, quer ler um texto ótimo, esplêndido, que não foi escrito por mim... Eu até mudei de data, porque senão ia sair depois do texto dela e tipo, ia deixar o meu texto totalmente... Sem graça, totalmente sem graça. Na lona. É a coluna da Dri que saiu ontem, na quinta-feira, dia 13, que fala sobre os 10 anos de Final Fantasy Kingdom Hearts. Por favor, essa é uma indicação minha. Tá impecável aquela coluna, vocês precisam ler. Sim, está muito boa e sabe que a Dri escreve com muita qualidade. Então, só de saber isso, a gente já é obrigado a ler o texto dela. Então, todo mundo lendo, comentando. Que semana que vem, na próxima leitura de e-mails, a gente vai pegar comentário de lá pra ler aqui também. Com certeza. E é isso, galera. É isso. Fiquem agora com os erros do nosso podcast 003, o Trading Card Games. Até a próxima e tchau pra vocês. Até a semana que vem, pessoal. Falou. Só um adendo, minha mãe acabou de se meter no cast aqui, falou pra eu falar da minha infância, que era cheia de Pokémon. Ela tá ouvindo o que eu tô falando lá da sala. Enfim. Eu me perdi, eu tava tava na minha cabeça, agora eu não lembro mais. Enfim, continue aí. Cinder Giant? É Cinder, tá como Cinder. Cinder? É, Cinder. Só se é pra mim. Não, tudo bem, é que... Porra, me lembra Cinderela. Mas tem tudo a ver, a Cinderela é a gata borralheira. Borralho tem a ver com Brasa, que tem a ver com Cinder de Cinderela. Ah, caralho, que isso tem a ver? Caralho! Porra, vocês não... Que conexão, hein, Kiva? Mas enfim, oh. Bora aí. Vocês não pesquisam história? Parabéns. Nossa senhora, eu até fiquei envergonhado agora. Não a nível de roteirista de livro, velho. Kiva foi foda, cara. Eu vou ficar muito quieto a partir de hoje. Vocês nunca foram pra escola, não? Caralho, na minha escola não ensinava isso daí, não. Bem, entrando um pouco na mecânica do jogo, Yu-Gi-Oh! Tem como objetivo dos jogadores também vencer o adversário. Só que eles utilizam pontos de vida que são subtraídos diretamente da soma dos ataques dos monstros combatentes. Caraca, ficou completo. Deixa eu te perguntar só uma coisa, Mug. Qual é o jogo que tem como objetivo você perder pro seu adversário, velho? Boa pergunta. Você falou, tem como objetivo vencer. É que na verdade isso aí fui eu que coloquei na pauta, mas meu texto ficou mais bonitinho.